reflexões, mensagens, reprises de programas e músicas que alimentam a sua fé e a sua esperança. Apoio para Casa Móveis, o melhor para a sua casa. Manos Gás, atendimento que satisfaz. Fone 3321-1777. 104.1 Abertura completa do maior São João do mundo, direto do Parque do Povo, porque onde tem arrasta-pé, tem Caturité, com a equipe da 104.1 FM. Oferecimento, Renove Prime, revendedora das melhores marcas de colchões, Avenida Canal, no contorno do viaduto, Armazém das Mildezas, atacado, variedade e preço baixo, atendendo Campina e região. Muito engraçada, não tinha móveis, não tinha nada, mas foi passar na Renove lá, que encheu de vida aquela casa. Uma nova cama, novo colchão, tudo de bom gosto em um só lugar. Aquela casa que era sem vida, agora é linda com a Renove lá. Renove lá, as melhores opções. Renove lá. Cansou de bater perna por aí? Vem que tem no Armazém das Miudezas, a loja mais completa da cidade. Tudo para sua casa e escritório você encontra aqui, do chá de cozinha ao enxoval do bebê, da perfumaria à papelaria, aviamentos, presentes e utilidades. Precisou? Vem que tem no Armazém. Variedade e preço baixo é aqui. Visite a nossa loja ou compre sem sair de casa pelo delivery. Chama aí no zap 991-14-5330. Armazém das Miudezas, Rua João Pessoa, 527, Centro. Se põe a lua, não demora a vir. Já é noite, é quase hora de dormir. Amanhã é outro dia, você tem que descansar. Com a Rocha Colchões, ficar sem dormir não dá. Uma questão de conforto. Rocha Colchões, valoriza o seu repouso. Rocha Colchões, as melhores opções. É na sua loja, Rocha Colchões. A festança da economia é aqui. A Casa Belle é a mais completa e moderna loja de móveis da Rua João Pessoa. As melhores marcas, modelos e tendências de cores. Salas, armários, mesas, estofados e toda a linha de colchões e cama box King Flex. Parcelamos em até 12 vezes. Faça uma visita e conheça o espaço VIP. Casa Belle, requinte com qualidade. São João tá diferente, tá melhor, tá no clima da gente. Abertura completa do maior São João do mundo, direto do Parque do Povo, porque onde tem arrasta-pé, tem Caturité. Oito horas, três minutos, sejam bem-vindos a mais uma noite de programação do maior São João do mundo, aqui na 104.1 FM. A partir de agora, muita informação, interação e muita animação na nossa cabine, na nossa barraca, no nosso cantinho lá no Parque do Povo. Tudo isso no oferecimento do Armazém das Miudezas Atacado, Renove Prime, Casa Belle, Açaí Atacadista, Rocha Colchões, Pra Casa Móveis e Prefeitura de Campina Grande. E o 3349-2100 já está liberado para você interagir conosco. Se preferir o WhatsApp, você pode mandar sua mensagem no 98614-5286. Eu sou Stefânio Cavalcante e vou ficar com você ao lado de dois companheiros, grandes profissionais que estão no Parque do Povo e vai trazer informação para todos nós agora mesmo. O nosso boa noite a ele, que entende tudo da política, dos bastidores, conversando com autoridades na nossa cabine no Parque do Povo, Josusmar Barbosa Manso. Boa noite, Manso. Seja bem-vindo. Ok, boa noite, Stefânio Cavalcante, boa noite, ouvintes da Caturité 104.fm. Pois é, já tá lotado aqui o Raial da Caturité no Parque do Povo e o forró aqui tá comendo, viu? No Parque do Povo, nas Ilhas de Forró, no Palco Cultural Brilhinho de Campina, e daqui a pouquinho começam os shows lá em cima, no palco principal Genival Lacerda. As atrações de hoje são Felipe Amorim, Fabiano Guimarães, Johnny Garotinho e Guilherme Ferri. Mas nós estamos recebendo aqui a visita do presidente da Associação Campinense de Imprensa, o jornalista Edson Pereira. Boa noite, Edson, seja bem-vindo aí. E aí, qual a avaliação que você faz desses primeiros dias aí do maior São João do mundo? Muito boa noite, Josus Mago, Temberg. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Caturité. A expectativa se confirmando e chegando à concretização desse projeto. O maior São João do mundo é sucesso porque vem da tradição de Campina Grande, do seu povo, da sua raiz. E o Parque do Povo hoje representa isso como o resgate. Depois de 2 anos, nós estamos vendo o povo nas ruas. Eu passei agora, quando vinha para cá, pelo sítio São João, lotado. Chego aqui, a miscigenação, várias pessoas de todas as idades, famílias completas visitando o Parque do Povo e um repertório muito bom. Eu venho agora do Palco Cultural, já tem show lá, e fazendo uma visita às cabines de rádios, acompanhando o trabalho da imprensa de Campina Grande, que é importante. A imprensa de Campina Grande foi quem deu a vazão a esse evento, que começou pequeno e que hoje se transformou em um dos maiores eventos turísticos do Brasil. No início, Edson, o pessoal estava um pouco reticente por conta da pandemia da Covid-19, mas agora o pessoal tomando precaução e começa aqui a lotar o Parque do Povo. A garozinha já passou, quem tiver em casa pode vir para cá. Com certeza. Uma coisa que eu estou reparando também, o aumento no número de pessoas usando máscaras. Importante isso. Se você não está com sua vacinação, sistema de vacinação completo, se você tem alguma dúvida, se você está com algum sintoma, use sua máscara, previna-se e ajude também a evitar a contaminação. Mas é importante, depois de 2 anos, o povo estava precisando disso. Me parece no semblante de cada um que se tinha a saudade de escutar, a saudade de comer um espeto, um milho, de ter esse contato com a noite fria de Campina Grande, o desfile de moda que o povo de Campina Grande gosta de mostrar também no São João. Então é tudo uma somatória e isso nos dá muita alegria. Principalmente está bem distribuído, tem espaço para a juventude, tem espaço para os mais velhos, tem espaço para a criança. Então está bem organizado e o importante é que o povo de Campina Grande saiba que é uma retomada com muita responsabilidade, Manso. Edson, lá na Associação Campinense tem de imprensa, quem quiser visitar também funciona a Bodega Junina. Exatamente. Nós, você sabe que a ACI vive com poucos recursos, mas está localizada no cartão postal de Campina Grande. E fomos procurados por uma associação para que pudéssemos fazer uma permuta, usar o espaço da ACI, ao mesmo tempo que nós receberíamos uma reforma na estrutura do prédio. O que que acontece? Terminou transformando em mais um local de grande importância e de fluxo para o São João de Campina Grande. A Bodega Junina é uma realidade muito bem localizada, muito bem estruturada e tornou-se um espaço em que você pode, a partir das 15 horas, ter o contato com aquele cartão postal que é o Açude Velho, ao mesmo tempo que você tem contato com a boa música, com o cardápio regional, e está ali no Açude Velho, em frente ao Instituto São Vicente de Paulo. É muito importante e foi uma maneira que a ACI encontrou de contribuir, de colaborar e de participar do maior São João do mundo. E o que é que representa, na sua visão, o São João para o nordestino? Primeiro, Para mim, o São João só perde importância para o Brasil ao Natal. Em termos de eventos, a gente não pode comparar Carnaval e Natal com São João. São os três maiores eventos. Para a região nordestina, o São João é quase um Natal. Mas, acima de tudo, é uma época de confraternização que as pessoas têm que se lembrarem como é que começou tudo isso. Os nossos irmãos que iam para o sul do país e que aproveitavam essa época do ano para voltarem às suas raízes. E aqui, recebidos pela fartura que tinha do plantio da agricultura, do milho, e aí se fazia as festas juninas com essa alegria. Além de tudo, a transformação econômica é dinheiro novo. E esse novo foco que o São João de Campina Grande tomou esse ano, focado para o sul-sudeste, para trazer o turista dessas regiões, representará para Campina Grande um dinheiro novo, um dinheiro que não estaria aqui. São cerca de 300 milhões de reais que chegarão para a economia de Campina Grande sem ser um dinheiro já usado em Campina. É um dinheiro novo, um fluxo novo que representa muito para a economia campinense. Ok, estamos conversando com o presidente da Associação Campinense de Imprensa, o Edson Pereira. O Edson, acha que essa parceria pública e privada da prefeitura com a empresa Mido, podia ser outra, né? Quem ganhar a licitação, é um caminho sem volta? A parceria público-privada é um caminho sem volta. Eu não sei se a parceria com a atual empresa permanece para o próximo ano. Nós sabemos que esse ano teve uma dificuldade, um cabo de guerra dos dois lados. É um caminho sem volta porque diminui os custos da instituição municipal, diminui os custos da prefeitura, as obrigações que a prefeitura tem. Mas, ao mesmo tempo, temos que criar um comitê específico para que os próximos São João não tenha prejuízo, como o de Galante. Nós temos que ter um olhar para o Galante. Nós já não tivemos o trem do forró esse ano. O São João que ia começar hoje, não, amanhã, em Galante, já não vai ser, vai ser no dia 23. Do mesmo jeito que nós precisamos resgatar e tirar o maior São João do mundo, não só do Parque do Povo, mas levar para os bairros. Então todo esse comitê, eu acho que deve ser criado pela própria prefeitura, não para dar pitaco, mas para tentar ajudar na organização. Agora, quer um caminho sem volta? É. Não tem como uma prefeitura fazer um evento como esse, com os recursos próprios, para ficar como ficávamos antigamente, com um forrozeiro precisando passar um ano para receber o seu ordenado por ter tocado no Parque do Povo. Nós não podemos ter atraso dos fornecedores. É um caminho sem volta. Agora, a parceria ela precisa ser estudada, como será gerenciada a partir do ano que vem. Ô Edson, nós estamos sendo ouvidos aqui por cerca de 100 cidades do compartimento da Borborema, pela frequência modulada 104.1, mas pela internet, pelo planeta Terra. Qual o convite que você faz aí a todo mundo ainda participar do São João? Estamos ainda nem na primeira semana, né? Me permita primeiro, Manso, parabenizar a Rádio Caturité pela a brilhante transição. Saiu da AM para chegar à FM, não perdendo qualidade, apostando nas pratas que tinham dentro de casa, apostando no seu público e mostrando que não se precisa chiar para fazer sucesso. Você tem que ter conteúdo. E eu quero parabenizar a Caturité, a direção da Caturité, os profissionais da Caturité, que mostrem, e a resposta está aí, em todo tipo de pesquisa, a Caturité está sempre na frente. Então, quero parabenizá-los. Ao mesmo tempo que aproveitando esse público para mais de 100 municípios, dizer o seguinte, está só começando, a semana que vem é a principal. Vamos brincar, vamos nos divertir, mas vamos ser responsáveis. Vamos evitar arriscar a nossa vida, vamos usar máscara, vamos respeitar a vida. Mas venha curtir, tem São João, quero lembrar inclusive, amanhã e sábado tem festa na minha cidade. Estarei em Montadas. Nós temos evento em Montadas, já tivemos em Areal a semana passada, teremos em Pocinhos. Então, aonde você estiver, que tiver um evento, se proteja, mas divirta aproveitando, porque é o nosso segundo Natal. O que nós comemoramos, o nascimento de Cristo, No São João a gente comemora o renascimento do Nordeste. Ok, Edson, muito obrigado aí pela sua participação e um bom São João para você. Bom São João a você, Manso. Eu sei, a você, Gutenberg, vão passar aqui um tirinete grande, porque fazer cobertura do maior São João do mundo, eu já fiz por outras rádios. É divertido, ao mesmo tempo que é cansativo, mas a capacidade de vocês é indubitável e o sucesso é garantido. Um abraço a todos. Ok, um abraço aí ao Edson Pereira, presidente da Associação Campinense de Imprensa. Gutenberg, se você já está por aqui, boa noite, Gutenberg. Preparado para mais uma noite aí de forró? Mais uma noitada, Manso. Boa noite para você, para o nosso presidente Edson Pereira, brilhantando esse início de trabalho aqui no, na cabine da Caturité. Em nome do Armazém das Mildezas, atacado há 13 anos fazendo história em Campina. Confira todas as novidades no Instagram. Renove Prime, lojas multimarcas, cama box, travesseiros, colchões e tudo para o seu sono. Visite o showroom próximo ao viaduto da Avenida Canal. Pra Casa Móveis, a loja que decora sua casa, da Presidente João Pessoa 90. Rocha Colchões, seu sono tranquilo. Conheça toda a linha King Flex, da Presidente João Pessoa. Casa Belli, móveis com requinte, vizinho à Rádio Caturité. E Prefeitura Municipal de Campina Grande, cidade que transforma, Josmar. Ok, Gutenberg, só lembrando aí que daqui a pouquinho lá no palco principal tem o Tiuno Garotinho, tem o Fabiano Guimarães, tem o Felipe Amorim. E aqui nas Ilhas de Forró, muitos trios, né? Muita gente chegando aí no Parque do Povo, a Garozinha já passou. E o pessoal aí, aqui da Caturité, quem quiser visitar aqui, tem o Santos Juninos aqui. A barraca mais bonita aqui do Parque do Povo das emissoras de rádio fica de frente aqui a fogueira simbólica do maior São João do mundo. E lá no, na pirâmide do Parque do Povo, né, continua aí o encontro de quadrilhas também, muita gente. Mas tudo tem que estar tranquilidade, muitas famílias, muitas crianças, muitos casais e muita polícia, né, muita polícia mesmo. E hoje eu noto, Manso, a presença maior de público. Ontem mesmo, sendo hoje feriado, tivemos um público médio, mas hoje já deu para sentir a boa parte aqui na parte de baixo do Parque do Povo, bem mais pessoas comparecendo, principalmente nesse início de noite de quinta-feira, Corpus Christi, Manso. Pois é, vamos voltar lá para o Estefânio, daqui a pouco a gente volta, você vai botando um forrozinho aí, Estefânio. Daqui a pouco a gente volta aqui do Arraial da Caturité, na parte inferior do Parque do Povo. E aqui no estúdio da 104.1 FM, você pode interagir conosco, 3349-2100. Quero mandar um abraço para o José Carlos, ele está no bairro de Santa Rosa, ao lado da sua família, acompanhando a programação. Ele manda um abraço para Gutenberg Simões, que também já está, como agora há pouco, na nossa cabine, na nossa barraca, no nosso arraiá, no Parque do Povo. Rádio Caturité FM, na cobertura do maior São João do mundo. Noite de São João, nem a fogueira.

Casa Bela é a mais completa e moderna loja de móveis da Rua João Pessoa. As melhores marcas, modelos e tendências de cores. Salas, armários, mesas, estofados e toda a linha de colchões e cama box King Flex. Parcelamos em até 12 vezes. Faça uma visita e conheça o espaço VIP. Casa Bela, requinte com qualidade. O melhor do forró é na Rádio Caturité. Meu povo! Esse ano é de dia pra vir, meu povo! Eu vi o sol e a estrela matutina. Vou pra Campina nessa estrada pelo ar. Seu clarão, botando fogo nas águas da Guanabara, fez fogo de coivara e nas asas do avião. Eu vi o sol e a estrela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar. Eu vi o sol e a estrela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar. Sou azulão, passarinho cantador, cantor das festas de São Pedro e São João. Vou no destino da cidade de Campina. Hoje eu sei que vou brincar. Brilha bonito, feita estrela matutina. Quem cantar, menina, sei que teu sabiá. Quem cantar, menina, sei que teu sabiá. Quem cantar, menina. Matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar. Eu vi o sol e a estrela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar. Saí do Rio de Janeiro às 9 horas, quando o sol feito uma bola derramava seu clarão, botando fogo nas águas da Guanabara, feito fogo de coivara e nas asas do avião. Eu vi o sol e a estrela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar. Azulão, passarinho cantador, cantor das festas de São Pedro e São João. Vou no destino da cidade de Campina, ver as meninas, hoje eu sei que vou brincar. Brilha bonito, feita estrela matutina. Quem cantar, menina, sei que eu sabia. Quem cantar, menina, sei que eu sabia. Quem cantar, menina. Se você quiser, te levo pra lua, te deixo com nua, como sempre quis. Te amo, te espero, te adoro, venero, te faço feliz. Morena, quando você quiser, vou sair do sério, desvendar teu mistério, posso até te lidar. Me balança na rede, sacia tua sede pra sempre te amar. Ai, morena, me deixa ser teu bem querer. Te quero pra mim, você sempre assim me atiça, faz enlouquecer. Ai, morena, me deixa ser tua paixão. Promete me amar, me deixa sonhar, ser dono do teu coração. Ai, morena, me deixa ser teu bem querer. Te quero pra mim, você sempre assim me atiça, faz enlouquecer. Ai, morena, me deixa ser tua paixão. promete me amar, me deixa sonhar ser dono do teu coração. Morena, se você quiser, te levo pra lua, te deixo tão nua como sempre quis. Te amo, te espero, te adoro, venero, te faço feliz. Morena, quando você quiser, vou sair do sério, desvendar teu mistério, posso até te minar. Te balança na rede, saciar tua sede pra sempre te amar. Ai, morena, me deixa ser teu bem querer. Te quero pra mim, você sempre assim me atiça, faz enlouquecer. Ai, morena, me deixa ser tua paixão. Promete me amar, me deixa sonhar ser dono do teu coração. Ai, morena, me deixa ser teu bem querer. Te quero pra mim, você sempre assim me atiça, faz enlouquecer. Morena, me deixa ser tua paixão. Promete me amar, me deixa sonhar ser dono do teu coração. 8h31. A Casa Bela é a mais completa e moderna loja de móveis da Rua João Pessoa. As melhores marcas, modelos e tendências de cores. Salas, armários, mesas, estofados e toda a linha de colchões e cama box King Flex. Parcelamos em até 12 vezes. Faça uma visita e conheça o espaço VIP. Casa Bela, requinte com qualidade. Homem BLDL, BLDL, todo o Brasil vai tomar. Triglicerídeo, regula a pressão, evita infarto e derrame, é bom pro coração. Regula o triglicerídeo, sua pressão vai baixar. Esse BLDL já tem em todo lugar. BLDL, composto de vegetais, regula a pressão, evita infarto e derrame, é bom pro coração. À venda nas farmácias e drogarias e casas e produtos naturais. PSD! Daniela Ribeiro, senadora e presidente estadual do PSD da Paraíba. A violência é um mal que atinge todas as mulheres. E para quem atua na política, não é diferente. Enfrentamos preconceito e assédio. Para que mais mulheres possam exercer livremente o seu mandato, relatei e aprovamos a lei que combate a violência de gênero na política. Sou a primeira senadora da Paraíba. Represento o meu estado e o PSD no Senado. E agora, quero mais mulheres lutando pelos nossos direitos. PSD! Escute aqui na Caturité, todos os sábados, a partir do meio-dia, o programa... Olha eu aqui de novo, Chachando. Olha eu aqui de novo, Viva Gonzagão. Isso é que é forró, forró do bom. Apresentação, José Lira. A Diocese de Campina Grande vive o ano da caridade. E em nossas paróquias e comunidades, somos convidados ao exercício desta virtude que nos identifica com Jesus Cristo. Continue contribuindo com os projetos, iniciativas e ações que promovem o bem das pessoas e valorizam a sua dignidade. E ajude a Igreja a continuar sendo a instituição que mais caridade promove no mundo. Para transformar seu vinil ou sua fita cassete em CD, Gravação Estúdio. Para transformar sua fita VHS em DVD, Gravação Estúdio. Jingles, vinhetas e spots comerciais, Gravação Estúdio. Qualidade em áudio tem essa marca. Rua Alexandrino Cavalcante, 116, Loja 2. Fones 83-8820-8090 ou 9999-8718. O tempo que vivemos nos desafia a renovarmos a nossa esperança e confiança em dias melhores. A Rádio Caturité, com sua programação, deseja ser esse instrumento de construção de dias melhores. No esporte, na cultura, no jornalismo e na programação religiosa, seguimos oferecendo o melhor para você, ouvinte. Você que é a razão do nosso esforço. 104.1 FM, a sua emissora independente. Na Rádio Caturité, o São João tá muito melhor.

deixaram sombras tristes assim. Se teu amor fosse mesmo verdade, se tu sofresse o quanto sofri, entenderias o dilema de um triste coração que ama e não é feliz. Sombras nada mais. Torturar o meu ser. Sombras

comparei a um formigueiro, de tão ligeiro comecei a imaginar. Meu Deus do céu, como é que a felicidade nessa cidade acha um espaço pra morar? Minha tristeza rejeitou tua alegria num belo dia, quando eu pude perceber que o progresso é que faz do teu dinheiro um cativeiro onde se mata pra viver. Cidade grande, moça bela, tu tens o cheiro da ilusão que passa na tua janela, já conheceu a solidão. Quando eu olhei a água preta do teu rio, um calafrio me subiu ao coração. Fiquei com medo de algum dia o oceano achar um plano e se vingar na traição. Cidade grande, se tu fosses minha um dia, eu te mostraria como a abelha faz o mel. Mas quem sou eu? Apenas um simples poeta que vê a vida com os olhos para o céu. Já conheceu a solidão. Cidade grande, chaminé de gasolina, foi minha sina, nos teus braços vi parar. Tua grandeza me levou a um delírio, feito um colírio clareando o meu olhar. Cidade grande, paraíso da loucura, quem te procura, feito eu vim te procurar. Sofri um bocado pra entender o teu mistério, falando sério foi difícil acostumar. Cidade grande, moça bela, quando eu olhei a água preta do teu rio, um calafrio me subiu ao coração. Fiquei com medo de algum dia o oceano achar um plano e se vingar na traição. Cidade grande, se tu fosses minha um dia, eu te mostraria como a abelha faz o mel. Mas quem sou eu? Apenas um simples poeta que vê a vida com os olhos para o céu. Cidade grande, moça bela, cobertura completa do maior São João do mundo, direto do Parque do Povo, porque onde tem arrasta-pé, tem Caturité. Horas 53 minutos, estamos de volta com a programação de São João aqui da sua Rádio Caturité FM 104.1. Mandar um abraço para o José Carlos no bairro de Santa Rosa, para o Luciano no Jeremias, a Anunciada lá no bairro dos Coitéis. Obrigado, Anunciada, alegria de sempre, né? Laudiceia no bairro do Catolé também está nos acompanhando. Gutenberg, ela manda um grande abraço para você. Também o Naldinho, ele está em Serra Redonda acompanhando. Muito obrigado a todos em Serra Redonda acompanhando a nossa programação. Um abraço à sua tia, Dona Severina. Dona Severina, muito obrigado, viu? Fique coladinha, ligadinha conosco nesta noite de quinta-feira aqui na Rádio Caturité. No Parque do Povo está ele, Gutenberg Simões. Gutenberg, aqui tudo em cima, viu? Tudo ok. E por aí? Aqui tá bacana, muita animação, muito forró, muita gente bonita esquipando pra riba e pra baixo, meu caro Estefânio, e com certeza abrilhantando, dando um brilho especial. A começar da nossa companheira Nilza, ela veio numa beca hoje, meu caro. Ah, ela hoje está, não é? Hoje está, viu? E já bateu o centro de manhã, né? Eita, eu não acredito. Acabou a tarde e a noite já está por aqui, viu? E Cafu na cola. Cafu não dá 10 passos e 1 metro. Esse é um grande marcador dos grandes laterais que a seleção já teve. Eu estou aqui ao lado também do Manso, está conosco aqui essa noite, para levar até você todas as atrações do Parque do Povo. e abraçar os nossos amigos e amigas, né, que acompanham o programa toda noite, Revista Musical. Um beijo especial no coração de Laodiceia, do bairro do Catolé, aguardando aquela pista, viu, Laodiceia? Ah, combinado. Olha, Estefânio, do palco principal, Guilherme Ferri, Johnny Garotinho, o nosso Fabiano Guimarães e Felipe Amorim são as atrações dessa noite do palco principal. Na palhoça Seu Vavá, Trio Esperança, Estrela do Forró, Pegada de Patrão. Você já levou Pegada de Patrão? Então não. E ainda tem na palhoça Zé Bezerra, Chapéu de Aço, Nota 10, Cícero Romão e Trio da Pirâmide. Encontro de grupos folclóricos que está se apresentando nesse momento. Ainda tem Trio Sorvente, no palco da Cultura, Trio Forró Legal, Trio Havaí, Trio Forró Quentão, Coronel Grilo e Banda, Diego Pinheiro e o Trio. Portanto, programação dessa noite aqui no Parque do Povo e repito, muita gente comparecendo essa noite. Muita gente mesmo, bem mais que ontem. Bem animada essa noite, né, moço? Ok, pois é, rapaz. Muita gente chegando ainda aqui ao Parque do Povo, tanto pela hora superior como pela área inferior aqui. E as palhoças, né? As ilhas estão lotadas aqui, o pessoal dançando só dentro da tranquilidade. Em relação ao São João de Galante, a empresa Middle Entretenimento e Cultura, que promove o São João em Campina Grande, divulgou a nota informando especialmente a comunidade de Galante que a abertura da festa do distrito, que aconteceria no dia 18 de junho, no caso sábado, está sendo remarcada para o dia 23 de junho, véspera de São João. Em entendimento com a prefeitura, a Middle decidiu, como forma de compensar o involuntário adiamento, remanejar as atrações e estender a programação do distrito por mais uma semana, após 10 de julho, data oficial do encerramento do maior São João do mundo. Com a alteração, as novas datas serão 23, 24, 25 e 26 de junho, além dos três finais de semana de julho, nos dias 2, 3, 9, 10, 16 e 17. A mudança propicia, inclusive, uma opção extra para os turistas que pretendem explorar uma programação alternativa no município, com a família nas férias de julho. Portanto, aí nesse final de semana não haverá São João lá, pelo menos shows, né, patrocinados pelo Amigo Entretenimento, em parceria com a Prefeitura de Campina Grande, no distrito de Galante, ficando tudo para a véspera do São João. Já não tem esse ano o trem de forró e aí mais uma baixa aí no distrito de Galante. Aí o pessoal vai ter que ir para a Vila Cid São João, ir aqui para a Vila do Artesão. O problema é o pessoal que já preparou, né, o comércio lá, os parqueiros, que vão sofrer, que mesmo que a empresa tenha colocado uma semana após até o 17, mas não é a mesma coisa que sai do foco junino, né, moço? É verdade, e alguns turistas já programaram, né, a viagem no ônibus do forró para o distrito de Galante. É, não justificou, ela apenas foi involuntária, mas não deu uma explicação plausível, né, que justificasse aí este adiamento. Quem pede, não só a população de Galante, os comerciantes ali. Comerciantes principalmente, né? É, bem como o pessoal de Campina, né, e os turistas que gostam também, que é uma atração mais do maior São João do mundo. Mas vamos aguardar. Em relação ao Ramalho, ela contraiu a Covid-19, mas a Mídia Entretenimento também divulgou uma nota dizendo que está garantida aqui a participação dela no nosso São João do Mundo, no palco Genival Lacerda, na véspera de São João, no próximo dia 23 de junho. Ela cancelou alguns shows no estado da Bahia, mas provavelmente aqui na Paraíba, dia 21 João Pessoa, dia 22 em Bananeiras e dia 23 aqui no Parque do Povo, presença garantida de Elba Ramalho. Já é uma tradição ao longo dos anos Elba Ramalho se apresentar aqui na véspera do São João. E no dia seguinte, 24, né, tem a Juliette. Pela primeira vez, após ganhar o Big Ball Brasil, se apresenta aqui em Campina Grande, em grande estilo, né? Porque aí... vendo forró, a gente nunca passou pela cabeça da Juliette antes da apresentação dela no TV, já que estava sendo o São João, que ela ia ser uma das atrações do São João de Campinas, né? É verdade. E também no dia 24, a Roberta Miranda, né? A rainha da sofrência era... Da sofrência. Era Marília Mendonça. Ela agora é a princesa da sofrência. A princesa. Robertinha. É. Ela fez um show aqui, não sei se você se lembra, no aniversário de Campina Grande. Faz muito tempo que no Parque do Povo, eu acho que a prefeita era Cosette Barbosa. Eu lembro, fiz até uma matéria com ela. Justamente, fez um grande show aqui, a Roberta Miranda, e vai voltar aqui a se apresentar no maior São João do Mundo. Daqui a pouquinho, o Fabio Guimarães vai conceder entrevista e a gente vai acompanhar. Três mulheres da terra, né? Elba Ramalho, que mesmo sendo do sertão paraibano, mas teve uma grande parte de sua vida aqui em Campina, a Juliette e a Roberta Miranda, que também é paraibana, né? As três mulheres paraibanas sacudindo o São João de Campina. Né? Justamente, a grande expectativa aí, né? A Juliette, que ganhou o Big Boss Brasil, que certamente participou de muito São João aqui em Campina Grande. Dançou agora... quadrilha. Dançou quadrilha. E agora vem como estrela, né? É verdade. Pois bem, aí voltando a nossa participação mais uma vez aqui, direto do Parque do Povo. Daqui a pouco a gente volta chamando para conversar com o pessoal que passa por aqui, meu caro Estefânio. Sempre em nome do Armazém das Mildezas Atacado. Há 13 anos fazendo história em Campina. Confira todas as novidades no Instagram. Renove Prime, loja multimarcas, cama box, traseiros, colchões e tudo para o seu sono. Visite o showroom próximo ao viaduto da Avenida Canal. Para Casa Móveis, a loja que você decora a sua casa. Rua Presidente João Pessoa 90. Rocha Colchões, seu sono tranquilo. Conheça toda a linha King Flex da Presidente João Pessoa. Casa Belli, móveis com requinte, vizinho à Rádio Caturité. Prefeitura Municipal de Campina Grande, cidade que se transforma. Prefeito Bruno Cunha Lima. Fala em Bruno Cunha Lima, um abraço ao Dr. Tito Lívio, que é diretor-geral do Hospital Pedro I, sempre acompanhando a nossa programação aqui na Caturité. Abraçar a todos os nossos ouvintes, dizendo que após o São João, o programa Revista Musical volta normalmente a partir das 20 horas. Para você aí, Stefânio, daqui a pouco mais contato, mais participação aqui direto do Parque do Povo, Parque da Folia, e onde tem arrasta-pé, tem Caturité. Nove três. Escute aqui na Caturité, todos os sábados, 1:30 PM, o programa Nossa Terra, Nossa Vida, com a equipe do Polo Sindical, do Compartimento da Borborema. Entrevistas, notícias e informes dos sindicatos rurais. Nossa Terra, Nossa Vida, um espaço para falar e ouvir sobre a agricultura familiar e agroecologia. Olá, queridos ouvintes de Campina Grande, Paraíba. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Caturité FM 104,1. De segunda a sábado, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Toda quarta-feira, às 15h30, você acompanha aqui, na Caturité, o programa Segue-me. Produção e apresentação, seminaristas do Seminário Diocesano. Programa Segue-me, seguindo os passos do Bom Pastor. Apoio. Atacadão Farias. Ligue 2102-2999. Daniela Ribeiro. Todo mundo sofreu na pandemia, mas teve um setor que parou e deixou milhares de pessoas sem renda. O setor de eventos. Para mim, estar no Senado significa ajudar quem mais precisa. Foi por isso que trabalhei pelo PES, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Relatei a lei que deu fôlego para mais de 6 milhões de pessoas com linhas de créditos, renegociações de dívidas, entre outros benefícios. Cuidar dos paraibanos e dos brasileiros é um compromisso que tenho com você. PSD! A Rádio Caturité FM. Nesses tempos desafiadores, tem buscado cumprir sua função social e sua missão de ser comunicadora do bem. Comunicadora do bem. Da verdade e da justiça. No jornalismo, no esporte, na cultura e na programação educativa e religiosa, ela mantém sua identidade e a fidelidade aos seus ouvintes. São 70 anos de história e credibilidade. Caturité, com você em todos os momentos. Na Rádio Caturité, o São João tá muito melhor. Cobertura completa do maior São João do mundo. Levando a você os 30 dias de festa, direto do Parque do Povo. Porque onde tem arrasta-pé, tem Caturité. Com a equipe da 104.1 FM. Oferecimento, Renove Prime, revendedora das melhores marcas de colchões, Avenida Canal, no contorno do viaduto, Armazém das Mildezas, atacado, variedade e preço baixo, atendendo Campina e região. 104.1 Caturité FM. Vem pro Arraiá Ideal, aqui tem forró e muita economia. Café Santa Clara de 8,99 por 7,99. Bebida láctea Nescau de 1,89 por 1,49. Linguiça fininha defumada Seara de 9,29 por 6,95. Budweiser Long Neck 4,99. Na compra de 12 unidades ganhe um Doritos ou uma batata Pringles. Amaciante Downy 17,99. Levando 2 a segunda unidade sai por 8,99. Arraiá Ideal, beba com moderação. Movelaria França, móveis com requinte e qualidade. Movelaria França, recebendo todos os cartões. Fica na Deputado José Tavares, 275, na Feira Central. Abraço ao nosso amigo Pascoal, que está sempre ligado na 104.1. Araújo Bomba d'Água, máquinas, motores, peças e serviços. Na Índios Cariris, 172, com polias, correias, rolamentos industriais. Araújo Bomba d'Água. Roda para carro de mão Fosse, a roda que não fura e não deixa você na mão. Empório Destilados e Tabacaria, na Feira Central, direção de Alisson Ramalho. Belinho Peças, serviços de carros leves e pesados e a grande promoção na troca de óleo. Fica no posto Lagoão, próximo à Lagoa de Dentro. Sim Rações, está aí com a grande promoção de ração fino trato na Cristóvão Colombo. Nego, Simone e Pedrinho acompanhando o nosso programa. Preço Bom Supermercados. Na hora de economizar, faça suas compras no Preço Bom Supermercados, na Gabriel Chabo e José Firmino da Silva, no Jardim Paulistano. Abraço ao Degmar, Luciana, Rafael, Rayane, Franklin, Mu e Galo. Não esquecendo a Luísa, também conectada conosco. Aloísio Calçados, o crediário mais fácil da cidade, com lindos modelos de botas para deixar você muito mais elegante durante o São João. Na Marquês de Val, no centro de Campina. Paiva Emplacamentos, emplacando veículos de todo o Brasil. Paiva Emplacamentos, na Renato Azevedo, próximo ao Detran. Granja Castanha, venda de frangos, ovos, em grosso e varejo. E tem o melhor queijo de coalho da Paraíba. A Granja Castanha fica na Rodoviária Velha. Rede Peças Ideal, peças em geral. Na Luiz Soares, centro de Campina. Pizzaria Mais Sabor, são mais de 50 sabores. Espírito Santo na Liberdade, ou você pede através do zap 3088-5795. E ainda, Casa da Construção, está aí com a grande promoção da Casa Junina. Solomassa, argamassa, AC1, 20 quilos, por apenas R$ 8,90 à vista até durar o estoque. Aqui na Rua João Pessoa, número 400. Bola Cheia Som, compra e vende som, guitarras, baixos, instrumentos musicais, novos e usados, na Rodoviária Velha, Box 11. Supermercado Vitória em São José da Mata, faça parte da família premiada do Supermercado Vitória e concorra aí a valiosos prêmios. Mardesa, peças e serviços Mercedes-Benz. E vem aí, Mardesa, distribuidora de peças e serviços para caminhão Mercedes-Benz. Cobertura completa do maior São João do mundo, direto do Parque do Povo, porque onde tem arrasta-pé, tem Caturité. 21 horas, 10 minutos em Campina Grande, no apoio do Armazém das Mildezas Atacado, Renove Prime, Casa Belli, Açaí Atacadista, Rocha Colchões, para Casa Móveis e Prefeitura de Campina Grande. Estamos de volta com a nossa programação. Quero mandar um abraço para Nery, ela está no bairro da Palmeira, acompanhando a nossa programação. E nós vamos voltar ao Parque do Povo, a nossa cabine no maior São João do mundo, onde está lá Gutenberg Simões e Josusmar Barbosa, é com vocês. Ok, Stefano, voltando a falar direto aqui do Parque do Povo, ao lado do Josusmar Manso, recebendo a visita do vereador Antônio Pimentel Filho, acompanhado da excelentíssima esposa, e participa também dessa programação junina da Rádio Caturité. E nós vamos bater um papo com o vereador a partir de agora. Ok, boa noite, Pimentel Filho, boa noite, Céu da Pimentel. E aí, Pimentel, depois de 2 anos de pandemia, finalmente aí podemos comemorar o São João, né, que é como se fosse o segundo Natal para o nordestino. Qual a avaliação que você faz do São João como um todo, o que é que representa essa festa para o nordestino? Olha, o São João de Campina Grande representa não só para a economia de Campina Grande, mas também as tradições nossas aqui de Campina, da região, né, os festejos juninos. Você sabe que eu criei em 97 o Trem do Forró, que Galante passou a ser conhecido nacional e internacionalmente, né, pela grande festa que fez desde o primeiro dia, não é? A gente quer fazer aos ouvintes, não é, ao turista, e o São João vai melhorar. O São João, na realidade, não é só isso não que está aqui. Parece que foi, está sendo feito de taquinho, de pedacinho, não é? Até agora não concluiu sequer a armação do Parque do Povo completa. É? Mas o povo de Campina Grande é festeiro. O povo de Campina Grande, ele tem garra e vai levar, vai sim elevar, quando está levando o nome do maior São João do mundo. Lá em Galante mesmo, não é? Até agora não tem festa, foi cancelada de domingo, sábado e domingo. É lamentável tudo isso, o trem do Forró não foi, mas mesmo assim, Manso e Gutenberg. Só que a gente está fazendo, a gente está indo todo final de semana fazer a festa de Galante. Porque a gente não pode deixar acabar isso. Pô, eu sei que nós tivemos 2 anos de pandemia, mas também o que aconteceu, mas foi que a própria prefeitura atrasou muito, né? Começar a montar isso aqui. Decidi se a Mido ia. Porque a Mido, na realidade, não tem culpa nisso, não. Ela começou atrasada, não por ela, mas pelo próprio processo da administração. Mas estamos aqui, certo? E vamos, se Deus quiser, com a força do povo de Campina Grande, né, com a garra de Campina, mesmo esquecendo todas essas dificuldades que a administração impôs ao São João, mas o povo de Campina vai fazer o maior São João. Eu espero que a gente continue com essa grande festa, porque é bom para Campina, é bom para a cultura, é bom para a economia de Campina Grande. A gente não pode, né, pelo erro da prefeitura, deixar acabar com isso. Né? Vamos realmente, com toda a força, fazer São João. Inclusive, os hotéis para o período mesmo do ponto alto do São João estão praticamente lotados, as pousadas, casas alternativas estão sendo alugadas, ou seja, estima-se que mais de 300 milhões, de certa forma, movimenta aqui em Campina Grande. Pois é, a gente não pode deixar acabar isso. Por outra coisa que não pode deixar, por exemplo, lá no Distrito de Galante, o maior investimento, né, econômico no ano é a festa do trem lá no Distrito de Galante. São mais de 60 mil turistas que passam por lá. Então não pode desprezar isso, sabe, Luzeberg? Não pode desprezar isso. Tem que dar atenção mesmo. É uma questão de economia, não é uma festa não. É uma questão de economia mesmo. Não é uma questão da economia, da cultura, que a gente não pode deixar. Então a gente está lá, mesmo se a prefeitura está lá, nós estamos fazendo a festa. Porque é o seguinte, foi do São João de Galante, do trem, que apareceu, né, o turismo do distrito, né? A Fazenda Santana, Casa do Chico, Casa do Chico, né? O Casa do Compadre. É só essas três investimentos, né? Que está inclusive no turismo nacional, né, de gastronomia. Veja bem o que uma festa traz. Não pode desprezar. Eu lamento muito essa coisa engalante de não fazer a festa, pelo amor de Deus. Mas amanhã o povo se reuniu, a gente se reuniu e estamos fazendo a grande festa lá, vestido galante, viu, mano? Olha você que está me escutando aí, viu, turista? Vai lá em Galante amanhã. Vai lá. Lá é bonito, é gostoso, o povo sabe. E lá você vai ter, na realidade, o rastapé mesmo. Aquilo que você que tem de mais raiz aqui no São João de Campina Grande. Pimentel, na quarta-feira, a Câmara de Vereadores de Campina... Quarta-feira não, na terça. Não foi quarta, ontem. Ontem, a Câmara de Vereadores de Campina Grande aprovou projeto de resolução, projeto de lei, nem sei mais, de sua autoria, concedendo a medalha de honra ao mérito municipal ao bispo Tom dos Senhos Fontes de Mata, aprovado por unanimidade. Qual a justificativa? Por que motivação se apresentou isso? Olha, primeiro, Tom dos Senhos é um bispo que acolhedor, muito acolhedor, é um pai mesmo, na expressão da palavra, e está fazendo uma grande administração aqui na Diocese de Campina Grande, né, principalmente aqui da Catedral. Aliás, o bispo é presente, né, nas mais de 80 pastorais, mais de 80 paróquias, eu já esqueci. Mais de 80 paróquias, aqui tem, daqui até São João do Cariri, depois São João do Cariri. E Dom Luceno é muito presente. Inclusive, ele acompanha passo a passo o dia a dia de Campina Grande, preocupado com a nossa cidade, preocupado com toda a diocese, que tem vários municípios que participam, né, da diocese de Campina Grande, e pelas pastorais sociais, que ele faz questão de preservar e ajudar. Essas pastorais sociais que acolhem o morador de rua, que acolhe lá na Feira Central, né, as crianças ali da Feira Central, aquelas mulheres que moram ali na Feira Central. Quer dizer, uma diocese, né, que inclui, inclusiva, né, que atende realmente a população de Campina Grande, não só na parte espiritual, mas também na parte social. Então nós apresentamos uma medalha de mérito municipal, mais do que justo. Inclusive hoje ele está completando 21 anos, né, de ordenação. 20 anos, hoje, exatamente num dia que é muito, é um dia muito forte para os católicos, não é? É um dia em que, inclusive, está presente praticamente toda a diocese hoje na catedral, e tivemos a procissão às 5 horas da tarde, né, com a bênção, né, no pátio da catedral. Então, a procissão que houve, né, pelas ruas de Campina Grande, levando consigo o corpo de Cristo, né, para abençoar essa cidade, né, que realmente precisa muito. Então, mais do que justo, essa medalha, inclusive, né, colaborando com os meus companheiros que foram unânimes na aprovação dessa medalha de pessoal, né, que na realidade, essa medalha, que a filha vem dizer ao bispo, né, agradecer, vem dizer muito obrigado ao bispo pelo trabalho que a diocese, que a Igreja Católica faz aqui em Campina Grande, em toda a diocese, aqui do interior até Campina Grande. Vereador, para encerrar, falando um pouquinho de eleição 2022, o senhor vai ser pré-candidato a algum cargo eletivo? E como é que viu aí essa decisão do deputado federal Aguinaldo Ribeiro? Todos esperavam que ele ia lançar sua pré-candidatura ao Senado, mas deu uma recurrada aí, dizendo que o progressista vai lançar o vice de João Azevedo. Veja bem, eu estava exatamente lá em João Pessoa, né? Eu estive na Câmara logo cedo, mas tive que viajar, né, para estar presente lá, porque inclusive a irmã de Aguinaldo, né, a senadora Daniela, é presidente estadual do nosso partido, onde nós somos pré-candidatos a deputado estadual. Esse pedido, mas que me perguntaram por que eu sou candidato a deputado estadual depois de 9 mandatos, né? De vereador. Porque na realidade Campina não tem deputado. Campina vota em deputado, mas não tem um deputado que realmente brigue por essa cidade. Esteja lá em João Pessoa, né? Mas lutando, brigando no sentido bom, lutando pela melhoria da nossa cidade. Não é? Eu não vejo isso nos que são votados aqui. Nós temos mais de 200 mil votos. Podia eleger pelo menos uns 8 deputados estaduais de Campina Grande que realmente lutam por essa cidade. Então eu estou colocando meu nome como pré-candidato para levar nossa experiência a todo o estado e principalmente, não é? Levar a voz de Campina Grande, que é muda lá na Assembleia Legislativa. É? A gente não vê o trabalho do deputado, não é? A garra de um deputado por a cidade, trabalhando simplesmente. Depois que eu comecei a falar isso, mas até alguns colegas amigos que são deputados, rapaz, liguem de mim não. Mas na realidade, depois que eu comecei a falar, é que aquelas emendas impositivas apareceram em Campina Grande, que nunca tinha aparecido. Quer dizer, só em, eu não estou nem lá ainda, mas já estou falando aqui para o Campina, já está melhorando, imagina a gente chegando lá. Então a nossa pré-candidatura a deputado estadual, colocando o nome, principalmente para Campina Grande, porque Campina Grande realmente necessita e eu estou à disposição de levantar essa bandeira e lutar para a cidade e ser uma voz de Campina Grande na Assembleia Legislativa. Você está no palanque de João Azevedo, como é que vê essa decisão de Agnaldo Ribeiro? Olha, estou no palanque e fui convidado, né, por João Azevedo e ontem, né, a decisão de Agnaldo, né, primeiro não foi, disseram, não, Agnaldo não disse nada, disse. Agnaldo disse que está com o João Azevedo. O PP está com o João Azevedo. Então, o PSD de Daniela Ribeiro está com o Azevedo. Já foi conversado. Ainda tem alguns encontros que a senadora e presidente estadual do PSD está conversando. Nós do PSD confiamos na senadora Daniela Ribeiro, que ela vai realmente mostrar o melhor caminho. Eu tenho certeza, de acordo com o Agnaldo, não é? A probabilidade grande do PSD e junto também fazer coligação com o governador, que é inclusivo, um governador que trabalha. Por exemplo, vou dizer aqui, eu conversando com ele no trajeto aqui em Campina Grande, de uma inauguração para outra em Campina Grande, o governador pediu foi com ele no carro, fui. Aí eu disse, governador, veja como ele escuta. Governador, o Opera Paraíba não vai para os distritos. E Galante e São José da Mata são distritos que tem mais de 15 mil habitantes. Né? Galante, São José da Mata tem quase 20. Então precisa. Mas foi ele terminar, ele foi fazendo a inauguração, que foi fazendo a inauguração do. E disse lá, vou mandar. E segunda-feira, o Opera Paraíba vai estar lá. Dia 20 e 21, atendendo toda a comunidade lá de Galante, e para até vir pessoas também de Fagundes, quem sabe, lá nessa, a aproveitar o ensejo que nós pedimos, e vai atender a população. Então é um governador, além de inclusive, um governador que escuta, né, e que realmente dá atenção. Então nada mais justo do que o PSD acompanhar o PP, não é? Nessa coligação, nessa caminhada da reeleição, não é? do governador João Azevedo. Vereador Pimentel, muito obrigado aqui pela visita ao Arraial da Caturité. Bom São João para você, para Celda Sama e os seus familiares. Tá. Obrigado. Nós humanos, bom São Marcelo de Mães, que todo mundo gosta de Mães, do Temberg aqui, grande amigo, não é? A Caturité. Nós estamos aqui dando uma olhada, sabendo que ainda precisa concluir, não foi concluída ainda, né, toda a estrutura do Pacto do Povo, não é? Mas nós estamos aqui, estamos com nossa contribuição também, que a gente quer realmente, a gente vai lutar para que São João continue sendo grande, tanto aqui como em Galante, como em toda a Campina Grande. Obrigado a você pelo espaço, um grande abraço, estamos sempre à disposição. Ok, então ouvimos aí o vereador Pimentel Filho, agradecendo a visita dele aqui ao Arraial da Caturité, do Tembec. Com você, Guga. Ok, moço, aí portanto o contato com o vereador Antônio Pimentel, fazendo papo com a gente, sempre em nome do Armazém das Miudezas Atacado, Renove Prime, Casa Belli, Açaí Atacadista, Rocha Colchões,

Forró. Forró. Música nordestina e brasileira. Você curte aqui na Rádio Caturité. 104.1. A fogueira está acesa, tá aí o sanfoneiro e assado na mesa, São João no terreiro. Se aqui o mês de junho é a maior festa do ano, vamos lá, bacamateiro, bote pra lascar o cano. Leva eu, se por aí tão dando beijo eu quero meu. Meu amor, eu não sou daqui. Amanhã cedo eu vou embora, quem quiser beijar me beije. Me beija agora que outro São João demora. Demora, demora, que outro São João demora. Demora, que outro São João demora, pra chegar demora. A fogueira está acesa, tá aí o sanfoneiro passando na mesa, São João no terreiro. Se aqui o mês de junho é a maior festa do ano, vamos lá, bacamateiro, bote pra lascar o cano. Atenção, senhores bacamateiros de Caruaru, tá chegando São João, quero ver todo mundo dando aquele pipoco lá. Ou leva eu, se por aí tão dando beijo eu quero meu. Meu amor, eu não sou daqui. Amanhã cedo eu vou embora, quem quiser me já me beije. Me beija agora que outro São João demora. Demora que outro São João demora. Demora que outro São João demora, pra chegar demora. Agora já nesse instante, eu pedi ao passarinho que sabe cantar bastante